está entrando no ar o programa Vamos Orar, com informativos sobre o campo missionário. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, vocês que estão acessando aí a Rádio M2020, muito obrigado, espero que realmente esteja sendo edificante para cada um de vocês. E agora, então, está entrando no ar o programa Vamos Orar, um programa voltado, né, a temas de missões, que na verdade aqui quem está falando é o irmão Luciano, mas esse programa vai ser coordenado pelo irmão Fábio de Joinville. E inclusive hoje ele está fazendo uma entrevista com alguns irmãos, né, também da África, e ele não pôde então me enviar esse áudio a tempo. Mas nós já tínhamos então programado de fazer uma entrevista também com o irmão Marcelo, que está aqui também, né, no estúdio aqui, e a sua esposa, né, a Eunice. E nós vamos falar um pouco, porque eles estão com um projeto muito legal, e a maneira, o interessante é assim, a maneira como Deus foi conduzindo eles até essa missão, né? Inclusive que eles estão, o Marcelo está saindo de viagem amanhã já, né, Marcelo? Hoje à noite, né? Ele está indo então para o continente africano. Bom, nós vamos estar falando sobre isso aí no decorrer da entrevista. Então gostaria que só dar um oi aqui pro Marcelo, ele vai dar o seu alô aí pros ouvintes, a irmã Nice também, e na sequência nós vamos seguir com a entrevista. Ok. Eu sou o Marcelo, eu quero cumprimentar os irmãos, os ouvintes da rádio, com a graça, a paz do Senhor, e que nós possamos nesse momento, nesse período que estivermos conversando, trazer assim a clareza, a luz do Espírito Santo, os motivos realmente de estarmos envolvidos com esse projeto, que é um projeto que tem como um objetivo alcançar almas, e que o Senhor possa nos conduzir nesses instantes seguintes. Amém. Estamos aqui com a sua esposa também, a esposa do Marcelo, a irmã Nice. Dá um olá aí, irmã. Olá, também quero agradecer a todos que estão ouvindo agora, né? E assim, pedir para que todos estejam orando para essa viagem do Marcelo, que vai começar hoje, né? Porque o que nós queremos é que a gente sabe, já que Deus está no controle de todas as coisas, e colocamos isso diante de Deus. E pedimos para que os irmãos estejam orando para que todas as coisas que Deus colocou em nosso coração, isso venha também do coração de Deus, e que tudo dê certo conforme a vontade dele, segundo o plano do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o irmão Marcelo, a irmã Nice, né, a sua filha Elisa, eles são uma família de irmãos que nós temos caminhado juntos aqui em Balneário Piçarras. E a maneira como Deus faz as coisas, nós não temos assim um entendimento imediato, né? Nós vemos na consequência das coisas como que ele opera. E no final de tudo nós vemos como ele é tremendo e como ele está sempre no controle. Então aqui os irmãos, aqui na nossa comunhão, teve um período em que nós ficamos um pouco distantes. E nesse período nós ficamos um pouco sem saber o que estava acontecendo de um lado, o que estava acontecendo de outro, né? E quando nós realmente tivemos um encontro, né, um reencontro, vamos dizer assim, foi muito gratificante, porque nós podemos nos alegrar no Senhor com tudo que nós começamos a ouvir e ver, né, que Deus estava operando e fazendo no coração de cada um, né? Ainda que estivéssemos um pouco ausentes na nossa caminhada como irmãos e tal, mas nunca deixamos, né, de estarmos juntos. Tem comunhão, né? Exatamente. Então, eu queria começar assim, Marcelo, perguntando, até a gente chegar no momento né, que você está vivendo hoje com Deus e essa direção que Ele deu, antes disso, assim, em relação a missões, você tinha algum envolvimento? Você tinha alguma inclinação a isso? Como que foi, assim, né? Já existia um histórico assim voltado a missões? Ou realmente essa mudança foi algo bombástica mesmo, que Deus pegou, quebrou no meio e abriu uma janela, assim, você conseguiu ver o sol nascer? Eu acredito que... Eu acho que a primeira atitude de missões, que primeira ação, no caso assim, que eu tive foi logo que nós viemos para Cristo, uhum. lá em Belém, né, junto a uma comunidade que tinha lá, a comunidade Vinho Novo. E quando nós viemos para Cristo, dentro da primeira semana, nós tínhamos um barco. Era um barco que nós utilizávamos para pescar, para trabalhar. Uhum. E nós tínhamos mudado de atividade de trabalho. E uma das atitudes que nós tivemos foi doar esse barco para missões. Uhum. Porque nós vimos a necessidade que os irmãos ribeirinhos lá tinham, entendeu? Para se locomover, porque hoje, né, não digo hoje, mas na cidade se utiliza moto, bicicleta, carro, uhum. e lá na comunidade ribeirinha é barco. Sim. Eles moram às margens do rio e eles precisam. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade e nós vimos que nós tínhamos um barco que estava ocioso, nós doamos esse barco para eles. Uhum. Entendeu? E dali começou um processo de estudar sobre missões, de conhecer um pouco. Depois eu fiz umas duas viagens locais ali pela região do Pará. Nós morávamos lá na época. Isso foi em que ano, Marcelo? 2002, 2003. 2003. 2003. 10 anos, né? Isso. Como as coisas foram acontecendo. Porque depois disso, nós viemos para o Paraná. Uhum. Do Paraná, nós viemos para Piçarras. E depois nós não tínhamos mais nos envolvido com missões à distância. Sim. Missão local, sim, né? Uhum. Na vizinhança, na cidade, mas assim, com distância não. Com outros países, principalmente com outros povos. E então eu acho que começou ali, entendeu? Uhum. Começou a surgir aquele desejo ali. Uhum. E a questão da África foi porque aquelas pessoas às quais nós nos conhecemos lá em Belém, elas já tinham um envolvimento com a África. Ah, você já tinha, entendeu? Então, através de outras pessoas, conhecimento do trabalho que estava sendo realizado por lá. É, né? No caso, o irmão Celso lá, que era pastor da comunidade, ele já tinha vivido na África alguns anos, ele já uhum. tinha começado vários trabalhos de evangelismo lá, e ele começou a compartilhar isso conosco, e a gente foi tendo essa identificação. E hoje, quem mora lá, para onde eu estou indo, é a filha dele, que é casada com o Rafael, que é filho do Giovanni. Certo. Então, esse local que você diz... É Nampula. Nampula. Em Moçambique. Que fica em Moçambique. Isso. Nampula é uma cidade, uhum. e é uma província de Moçambique. Uhum. E eles, o idioma deles é o... Eles falam o português, é o idioma oficial. Português e os dialetos locais, né? Rurais, vamos dizer assim, uh-huh, né? Uh-huh. Que é o Makua. Sim. A língua Makua. Makua? É. Então tá. Então, e assim, nesse período que vocês estão aqui em Piçarras, vocês tiveram contato com esse o Rafael, né? Sim, sim. Que esteve no Brasil, né? Pra, visitando alguns irmãos e tal, para. Uhum. Falar e compartilhar do que está sendo realizado lá em Nampula. Nampula, né? E vocês tiveram esse contato com ele aqui, então, né? É. Quando, três meses atrás, já foi a... Porque, assim, o histórico do Rafael lá na África é um histórico também de alguns anos já. Uhum. Porque ele é a terceira vez que ele está indo, que ele está morando lá. Então, agora ele já está 2 anos lá. E o que, que ele fez? Ele começou a trabalhar com o povo local, assim, né? Evangelizando, daí foram ganhando pessoas, foram trabalhando com discipulado e foram pregando o evangelho mais focado nos interiores. E nas aldeias, na área rural mesmo, né? Porque ali as cidades, elas são muito... A área territorial é muito grande, assim. Uhum. Então tem a cidade, tem a periferia, tem mais uma zona rural e ainda tem mais as aldeias, então é bem distante. Uhum. Então o que aconteceu? Ele teve uma direção assim de Deus de construir um orfanato lá. Esse era o sonho que Deus colocou no coração dele, para trabalhar com as crianças, que tem muitas crianças lá. Uma necessidade grande, né? Muito. Acho que por todo o continente lá é. Mas Deus levou eles para aquele lugar ali, velho. Então eles começaram ali, E hoje ele já conseguiu o terreno para fazer o orfanato. Uhum. E ele está conseguindo já, só a estrutura física não existe ainda, mas já está em construção. Uhum. Então o que ele fez? Ele veio para o Brasil e começou a apresentar esse projeto dele para os irmãos de vários lugares, para ver quem que tinha disponibilidade de auxiliar com alguma coisa. Uhum. E de investir nisso, porque a igreja se une para em benefício do reino. E uma dessas vezes ele esteve lá em casa, e quando ele esteve lá em casa, ele colocou a necessidade que eles têm de ter acesso à água. Porque... Esse momento foi há quanto tempo? Isso é uns... Esse ano. Vocês tiveram esse contato da primeira vez que ele esteve lá em casa, a gente já tinha conversado sobre isso. Uhum. Aí agora, dessa segunda vez que ele veio novamente, nós sentamos, daí foi mais, uhum, foi mais restrito, mais focado. Né? Uhum. E então ele colocou para nós essa dificuldade que eles têm de ter acesso à água. Porque a água que eles têm acesso não é uma água boa, é uma água barrenta. Uhum. É uma água contaminada, água, tem uma água rasa. Disponível, né? Lá, mas é uma água que não é boa para consumo. Tomar. Né? E por conta disso tem muita doença, principalmente nas crianças. Eles se obrigam, né, a tomar essa água. Né? E daí assim, gente, daí ele foi embora, aconteceu bem, bem dessa forma. Ele foi embora e me deixou um contato, uhum, de um irmão lá de Blumenau, que tinha uma informação de um outro irmão lá de Florianópolis que parece que estavam estudando um projeto de perfuração de solo, uhum, com um equipamento manual. E eu me interessei sobre isso. Então, quando ele saiu, bem no último dia que ele saiu, ele me deixou o telefone desse irmão e eu comecei a me mover em relação a isso. Uhum. Eu liguei pro irmão e tal. A gente começou a manter contato com o pessoal lá de Florianópolis que já estavam há 3 anos estudando sobre esse projeto de perfuração de solo. Uhum. E esse projeto é um projeto que... É um projeto que você falou, ele já existe? Já existe. Não, quem desenvolveu esse projeto é a EMAS, uhum, que é a Escola Móvel de Água e Saneamento, que tem uma base na Bolívia. Eles têm toda uma estrutura lá, que eles dão cursos uma vez por ano sobre manuseio de água e saneamento. Uhum. Então eles desenvolveram um equipamento, que é um equipamento razoavelmente simples, porque é todo feito com tubo de ferro, uhum, com conexão, com luva, com joelho. Um material acessível, né? Todo manual, não usa nada de equipamento elétrico, porque é focado justamente para áreas rurais, uhum, áreas longínquas. E daí eu e o irmão Pedro e o Rogério, lá de Florianópolis, e é óbvio que Deus foi envolvendo várias pessoas. Né? Os irmãos aqui de Pissarras também, o Alexandre, o Jairo, nós fomos mantendo contato e estudamos juntos os vídeos, todo o processo. Aí fomos para Florianópolis, colocamos em prática esse processo. Uhum. Fizemos perfurações. Fizemos. Uhum. E tivemos um resultado bem, bem considerável. Uhum. E só me diga antes da gente prosseguir, a profundidade de água, quanto é necessário? Assim, tem assim, uma estimativa? Por exemplo, lá nessa região de Nampula, qual é a profundidade que se consegue uma água boa lá? É variável, mas é de 30 metros em diante. De 30 metros 30 em diante? 30 metros em diante. E o equipamento, ele alcança tranquilamente esse... Sem problema nenhum, em um dia. Em um dia? Em um dia a gente consegue. Todo manual, todo... Você veja. Se não encontrar rocha, pelo caminho. Poxa, que interessante. Então, você veja que é mais uma questão mesmo da boa vontade, né? De se fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente ouve tanto, né, dessa escassez, dessa necessidade. Tipo, a gente olha de longe, né, a gente vive numa realidade onde a água brota em qualquer lugar. Então, e você fica ouvindo que existem as pessoas em regiões que não existe água e há possibilidade, né, sem muito trabalho, sem tanto investimento, principalmente, né, de fazer a coisa acontecer. E tá aí, né? Um projeto que já existe, um projeto, né, com pessoas que estão encabeçando isso, abraçando a causa. E é interessante, é muito importante isso. Né? Eu achei bem interessante da forma que Deus moveu, porque esses irmãos lá de Florianópolis, quando eu cheguei a conhecer eles, eles estavam já quase, não desanimados, mas já estavam um pouco cansados, assim, de fazer testes e testes, entendeu? E às vezes de encontrar voluntários para passar um final de semana dedicado a fazer alguma coisa que às vezes não ia dar resultado. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, nós unimos as nossas forças e Deus deu, assim, um gás, tanto para mim como para eles, muito forte. Eu acho que o Prodetinho está falando isso, eu acho que é assim. É interessante a maneira, assim, quando Deus nos dá uma direção, ou Ele abre os teus olhos para uma determinada coisa, você começa a vibrar por aquilo, né? Você começa a acreditar com todas as tuas forças de que não é possível fazer isso acontecer. E é duas coisas, assim, eu acredito que a gente tem que ter na nossa mente bem fixas, assim, né? Bem esclarecidas, de que se Deus te mostrou isso, é nisso que você vai se agarrar. Porque eu vejo, assim, muito, né, por experiência que já tivemos, e eu vejo, né, no relato de outras pessoas também, que automaticamente, quando se recebe da parte de Deus algo nesse sentido, né, de um serviço para o reino, que você acha assim, poxa, que legal, dá para ser feito, vamos fazer, vamos abraçar isso, você automaticamente conta, né, ou gera uma expectativa de que outras pessoas consigam ver exatamente como você está vendo. E isso nem sempre acontece, né? Então começa a ser se a gente não tiver com o nosso coração realmente, não, Deus acredita, então isso vai dar certo, porque Ele vai nos dar força, a gente acaba se entristecendo, né? Eu conheço, assim, muitas as vezes, né, que Deus mostrou mesmo, realmente, Deus falou o coração, Ele se levantou e ele né, pensou assim, não, vai acontecer, eu falar com as pessoas, isso e vai, e quando viu as pessoas, sabe, ah, legal, e não saía disso, né? Então, eu acho que é importante, né, ter isso no nosso coração, de que, poxa, não, Deus está no negócio, e mais nada importa, né? Então, Ele vai fazer, Ele vai mover, e você, dentro desse contexto do que está acontecendo hoje na vida, né, de vocês, foi exatamente isso que começou a acontecer, né? Você acreditou e não existia uma expectativa, não existia... vamos dizer assim, no início de tudo ali, quando vocês estavam nesse processo com os irmãos em Florianópolis e tal, ainda assim não existia, né, uma coisa tão definida. Sim. Como no passado, uhum. E não muito tempo, como foi rápido, né, Deus começou a mover, começou a abrir portas e encaixar as peças, e você amanhã está indo para África, está indo, né, para Nampula, para colocar a coisa, a mão na massa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco nesse processo, assim, vamos ver como que você conseguiu gradativamente ver a mão de Deus tocando aqui, tocando ali, levantando uma pessoa aqui. Como que foi esse processo, assim, se você conseguir lembrar, assim, dela de uma ordem cronológica, assim? O primeiro passo foi quando eu ouvi a necessidade deles e eu me dispus a fazer algo, eu não sabia o quê, mas eu me dispus a fazer algo. Entrou no meu coração a disposição de querer contribuir com alguma coisa. O segundo passo foi quando o Rafael me deu o telefone desse irmão de Blumenau. Eu liguei para lá, consegui falar com o Pedro e vi a necessidade do Pedro. Entendeu? Quando nós nos unimos, aí o que, que aconteceu? Eu consegui... Não, antes disso. Eu fui para lá, daí deu certo. Naquele mesmo final de semana que eu estava de folga, eles iam fazer a perfuração. A gente foi para lá, colocou em prática... E eles disseram assim que eles estavam com um projeto de ir para Moçambique. Uhum. Só que era para Quilimane, é uma região mais ao sul de Nampula. E eles me convidaram para ir com eles. Eles já estavam com a... Já estavam com esse projeto para ir para lá. Uhum. E eu me coloquei à disposição de ir com eles. Só que eu não tinha recurso nenhum, uhum, entendeu? Para poder fazer uma viagem desse porte. E E também não dava mais tempo hábil de providenciar toda a documentação para poder ir junto com eles, porque eles estão lá hoje. Ah, eles já foram, no caso. Já. Eles foram dia 1º e voltam dia 24. Ah, eles foram agora, no início do mês? Isso, voltam dia 24. Eles estão lá em Quelimane, que é em Moçambique, mas mais ao sul de Nampula. E depois foi quando eu comecei a me envolver com isso, eu vi que Deus começou a acrescentar pessoas. Eu precisei fabricar umas peças. Aí eu comecei a entrar em contato com uma pessoa, a pessoa se dispôs a ajudar. Eu fui para Itajaí, conversei com um conhecido meu lá, com um primo meu. Ele cedeu a oficina dele de serralheria para poder fazer as peças. Aí eu conheci uma outra pessoa que tem uma oficina de torno, que dispôs tanto o torno como o funcionário dele para poder fazer o serviço que eu precisava. Quando eu fui lá na loja, numa loja lá que vende ferro, retalho de ferro, para todas essas pessoas eu colocava o que a gente estava envolvido, o que nós estávamos fazendo. E as pessoas olhavam de uma forma diferente. Né? Tanto é que a loja que vende retalho de ferro, eles deram várias coisas para nós. Entendeu? E eu fui compartilhando, daí eu criei um Facebook só por causa disso. Né? Ah, e tem uma página no Facebook? Tem um Facebook e tem uma fanpage só para essa. Destinado a essa missão. Né? E eu comecei a compartilhar com algumas pessoas e eu vi que as pessoas foram. Receptivas. E foram se envolvendo e, sabe, e querendo saber lá no meu trabalho também. Eu comecei a compartilhar e as pessoas, sabe, queriam saber o que era, para onde que era. E eu comecei, através disso, ter a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas também. Porque o principal motivo de tudo isso é levar o Evangelho. Através dessa técnica de perfuração de solo e conseguir fazer poços, é para levar água para eles, sim, mas que isso seja um instrumento para que a gente possa chegar com o Evangelho até eles. Então, eu comecei a ver Deus movendo dessa forma, porque de quando nós começamos para hoje, nós conseguimos todas as peças que nós precisávamos. Equipamento, no caso, para... Para poder fazer lá, porque algumas coisas eles têm que conseguir por lá, né? Não tem como levar. Mas o básico a gente vai levar daqui, as partes mais principais. E Deus proveu também todo o recurso para a viagem, das passagens, entendeu? E tudo aquilo que foi necessário, tanto para a ida como para a volta. Então eu fui vendo a mão de Deus nessas coisas, sabe, acontecendo assim, gradativamente. E foi rápido, né? Porque foi rápido. Tudo começou foi há três meses. Três meses, né? Ou seja, em três meses Deus moveu. Eu acho que o fundamental você falou ali no início, quando você começou a descrever, né, o agir de Deus, a partir de quando ele começou a fazer isso. E eu acho que isso é o que muitos cristãos precisam ter consciência, que é você estar disponível, né? A gente vê assim que a gente está vivendo uma geração de que as pessoas querem ficar apaixonadas, né? Querem só ser apaixonado, querem, né, ter noivo, é o noivo, é a noiva, e ficam nessa desse romance que criaram, e ninguém está disponível, né? Cada um é apaixonado vivendo a sua própria vida, vivendo, né, os seus próprios interesses. E eu acho que parte exatamente daí. Deus pode começar a mover a partir do momento em que você se colocou: não, eu estou disponível. Então, se uma pessoa disponível, Deus pode contar com ela, né? Uma pessoa apaixonada, que não se move para nada, não tem muita utilidade, né? Então, me diz uma coisa: você tem o teu trabalho, né? E como que foi, você estava programado para ter férias nesse período? Como é que foi esse negócio aí de chegar essa data? Porque você vai ficar quantos dias lá? Vou ficar 16 dias. 16 dias, né? Então, isso casou com as tuas férias no teu trabalho ou não? Não? Como é que foi? Aí também foi uma das coisas que a gente viu Deus confirmando. Porque eu sou contratado pela prefeitura, então eu não tenho férias. Só que quando eu trabalho num horário e tem uma outra pessoa que faz o mesmo serviço que eu, que trabalha num outro horário, na parte da noite. E quando eu fui até essa pessoa para pedir para ela fazer troca de horário, antes de eu falar isso para ela, isso me chamou muita atenção, ela me pediu isso. Ela falou: olha, antes de tu começar a falar, eu queria te fazer uma proposta. eu preciso fazer uma reforma na minha casa e eu precisava de umas 2 semanas de folga direto. Eu queria saber se você não poderia fazer o meu horário e depois eu fazia para ti. Deus já tinha, Deus já tinha preparado. Já tinha preparado. Já tava... Aí, ali, nós fechamos em 2 semanas. E depois disso, eu ainda fiz mais alguns plantões, então eu fiquei com folga de plantão. Uhum. Tanto é que eu trabalhei hoje de manhã, daí quinta eu não trabalho, nem sexta, nem as 2 próximas semanas. Entendi. Então, casou para... Deu certo. Essa... É. Que legal. E foi muito interessante. Amém. E dentro dessa... Dessa tua ida para lá, né, de tudo que foi, deixa eu ouvir um pouquinho da esposa aí, como que foi acompanhar esse processo, assim, você que conhece o Marcelo, né, está convivendo com ele aí há bastante tempo, né, como que foi você ver, assim, Deus mover da maneira que moveu e agora, né, ele está indo para lá e você vai ficar aqui, né, na intercessão e tal, como é que é isso daí? É, para mim, isso também foi tudo muito rápido, né? Mas é, a partir do momento que Deus gerou isso no coração dele, isso também veio para mim, veio em mim também, né? E eu falei diante de Deus também que eu também estava disponível naquilo que fosse preciso, naquilo que fosse necessário, né? Coloquei diante de Deus também o meu trabalho, minha vida, todas essas coisas que hoje nós temos aqui e não temos, porque nada nos pertence, né? Tudo isso foi colocado diante de Deus e Deus, a partir daí Deus também começou a mover as coisas. E como o Marcelo estava falando, um momento assim que ele começou a correr atrás dessas coisas, de fazer as peças e começar... Ele ficava pensando, meu, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Onde que eu vou conseguir? Aí eu lembro que a gente estava orando, né? E eu falei assim para ele, eu digo, amor, tu lembra quando Deus chamou Moisés e disse que era para ele construir o tabernáculo e ele ficou assim, Deus, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E Deus falou para ele, não te preocupa, porque eu já levantei o ourive, eu já levantei o marceneiro, eu já levantei aquele que vai fazer as cortinas, que vai costurar, que vai dar a bacia, que vai forjar o... Sabe? Então, e Deus foi movendo isso, aquela palavra ali entrou no meu coração como diz, não, é de ser Deus realmente que está movendo tudo isso, ele vai trazer o torno, ele vai trazer a oficina, ele vai trazer o... Sabe? É Deus que está fazendo isso. E aí, depois disso, assim, a gente viu que realmente Deus estava fazendo as coisas, a gente não precisou correr atrás das coisas, as coisas começaram a vir até nós, né? A gente começou a conversar e a falar e a conversar com um, e o contato lá com o Pedro e a família dele também foi uma coisa tremenda, assim, uma ligação, sabe, de Deus assim, na nossa vida com eles. E tudo começou a mover, e tudo, Deus começou a mover todas as coisas para que hoje, né, para nós chegarmos aqui agora, e o Marcelo está embarcando para Moçambique. E Deus está no controle de tudo isso. E ele, assim, é tão maravilhoso que até essa questão do passaporte, assim, Deus fez. Não teve tempo hábil do passaporte retornar até o nosso endereço, né? E aí teve que ficar lá em São Paulo e Deus providenciou o endereço para ser entregue lá em São Paulo. E aí, quando o Marcelo chegar amanhã em São Paulo, já vai estar com o passaporte, com visto lá e as coisas. Né, já chegou lá porque o irmão lá já mandou um e-mail para mim dizendo que chegou agora de manhã na casa dele. Chegou lá. Então. Sabe, a gente vê a mão de Deus em todas estas coisas, né? Detalhes, é claro que é com contratempos, com algumas dificuldades, com algumas, né, com algumas lutas, às vezes com desânimo, né, amor? Às vezes, ai, meu Deus, e agora não dá mais para voltar. Mas a gente sabe que Deus é quem está fazendo tudo isso. Então, nosso coração é só de esperar. E eu confesso que estou apreensiva, claro, é uma viagem, é algo longo. Mas eu tenho que saber que eu preciso confiar em Deus, né? Eu preciso saber que tudo isso Deus está fazendo e não é a nossa obra, não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Deus quer e que seja feita a vontade de Deus, né? Se ele for para lá só para dizer, olha, né, não achou água, mas conseguiu estar lá com os irmãos, conseguiu né, falar do amor de Deus, ou então encontrar alguém, como aconteceu assim, de, né, foi até o Rio Grande do Sul também semana passada. Pois é, depois uma outra questão. Vamos falar um pouco sobre isso aí, né? E Deus viu, ele chegou lá e se deparou com pessoas que necessitavam do evangelho ali naquela casa, naquele lugar. Uhum. E então a gente vê que Deus move todas as coisas por causa de algumas pessoas que não, olha, eu quero que tu vá lá. E às vezes, né, a pessoa não sabe nem o que está fazendo e é impulsionado pelo Espírito de ir até lá e vai, e Deus faz as coisas. E eu vejo como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. E tem movido, sim, as pessoas para colaborarem com o propósito dele, sabe? Que bênção, né? É, Deus é a dependência, né? É, de tudo, a né? Dependência. Dependência, aprender que realmente ele é fiel e ele é capaz, né? Ele pode fazer sempre melhor do que a gente possa imaginar ou projetar. Mas ali você citou essa questão desse irmão do Rio Grande do Sul, porque só para deixar esclarecido os ouvintes ali, que esse equipamento para perfuração do poço, ele é bem rústico, né? Ele não exige um investimento alto e tal, mas ele tem uma, vamos dizer assim, uma deficiência ou o que for, se ele encontrar uma rocha, né? Ele não perfura rocha. Não. Certo. E foi aí que você conseguiu um contato com esse irmão do Rio Grande do Sul, essa pessoa do Rio Grande do Sul, que lá você soube que ele desenvolveu, né, um equipamento que perfura a rocha. Perfura a rocha. E você foi pra lá? Fui. Fui porque... Qual região, galera? Lá em Santa Rosa. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Noroeste do Sul, Rio Grande do Sul. Com relação a essa questão da máquina que perfura pedras, é assim, esse equipamento que nós conhecemos, ele é para todo o tipo de solo sem rocha. Então, você pode furar argila, arenoso, barro vermelho, barro amarelo, a pissarra. Só que quando ele chega na rocha, ele não fura, porque o tipo da broca não é uma broca adequada para isso, né? E duas semanas atrás, eu estava conversando com um irmão, e esse irmão tinha ido para Santa Rosa, no Rio Grande, e visitou um amigo dele, e esse amigo dele tinha contratado um senhor para perfurar um poço na casa dele. E ele viu a máquina lá, que perfurava poços, e essa máquina perfurava rocha. Quando ele viu aquilo, ele lembrou de mim. Lembrou daquilo que nós estávamos fazendo e tal. E é manual também? Esse... Não, não, essa é elétrica. Ah, essa é elétrica. Esse é um outro processo, um pouquinho mais complexo, só que muito eficiente. Aí, quando ele veio de lá, ele trouxe um pedaço da rocha para mim ver como é que perfurava e já pegou todos os contatos desse senhor e passou para mim. E eu, na hora, prontamente, eu fiquei interessado em conhecer, porque eu também sei a necessidade de vários lugares, tanto em Moçambique como em todo, aqui no Brasil também. Sim. Entendeu? Quando tu se depara com pedra, se depara com a rocha, tu tem que ter um artifício para poder romper aquela camada ali. E eu fiz contato com o senhor Wilson, lá do Rio Grande do Sul, e ele prontamente ficou disposto a me receber na casa dele e a mostrar o equipamento para mim. E eu achei interessante ir até lá para ver o tipo da máquina, como é que funcionava, para ver se num segundo momento nós podemos investir numa máquina dessa e ser um pouco mais eficaz no trabalho lá da perfuração. Em vários lugares, entendeu? Onde for necessário. Então eu fui para lá e o senhor Wilson me recebeu na casa dele, e trabalha ele e a senhora dele, a dona Cecília. E essa máquina foi ele que projetou ela. Ah, ele mesmo? Ele que projetou, ele monta a máquina em cima do andaime e ele acoplou um motor, um eixo, com um jogo de polia, com correia. Ele fez um tipo de uma engenhoca. Sim. Só que muito bem estruturada e muito eficaz. Muito tanto sim. É que ele usa essa mesma máquina há 14 anos. Olha só. Entendeu? E ele perfura poços de 160 metros de profundidade. Com rocha e sem rocha ele vai? 50, 60, 70 metros de rocha ele perfura. Olha só. Ele usa uma broca especial, que é uma broca que tem que comprar, lógico. Mas foi muito legal. Por quê? porque não só pelo conhecimento que eu tive dessa máquina que vai auxiliar bastante em todo esse projeto, que nós criamos um nome para esse projeto, uhum, entendeu? Que é Água aos Povos. Água aos Povos. Aos Povos. Independente de que povo for. Sim. Independente do local. Esse é o título da página também? É. Não. Esse é o nome do projeto, né? Certo. A página do Facebook é Molupuana Amuretele, que significa... significa homem de paz, na língua macua. Ah, na língua macua. É. Só que daí tu encontra ela através do meu Facebook. Do teu Facebook, né? Marcelo Mauro de Souza. Marcelo Mauro de Souza. Isso. Então aproveita aí, né? Se você quiser conhecer mais profundamente esse projeto, então procura no Facebook ali, né? Marcelo Mauro de Souza. E aí, dentro do perfil dele, vai estar essa página criada, voltada ao projeto que eles estão desenvolvendo aí. E como eu estava falando, quando eu cheguei lá na casa do seu Wilson, eu encontrei um casal, à beira de se entregar à depressão. Olha só. Entendeu? São solitários, só os dois, tem os filhos? Né? Eu tenho duas filhas, mas são casadas. Né? Uhum. Eles moram só os dois e eles trabalham juntos. Uhum. Achei bem legal isso, que os dois trabalham juntos. Uhum. E então eles passaram várias dificuldades e tal, e eles estavam nesse processo, assim. Né? E Deus me levou lá também por isso, eu acredito muito nisso. Porque eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para eles. Eles me receberam na casa deles. Eu conheci ele de manhã, já fiquei almoçando com eles e já me hospedaram na casa deles e no outro dia fiquei com eles de novo, entendeu? Então a gente passou um intensivo juntos, uhum, e ele é um senhor assim que fala bastante, só que muito receptivo também. Então eu pude falar do amor de Jesus para eles, eu compartilhei muito. A pregação do evangelho foi o ponto principal. A parte da máquina foi secundária. Segundo plano. Nisso também a gente viu como Deus move as coisas. Né? Uhum. Poxa, que legal. Não sei se, né, se os irmãos aí que talvez estão acessando agora, né, não pegaram do início, né, o programa hoje. Mas não se preocupe, a partir da semana que vem, os links dos programas que passam na semana sempre vão estar disponíveis no site na próxima semana. Então, caso você tenha perdido essa programação, não se preocupe que você vai poder acessar ela aí no site, né, em qualquer momento, vai poder compartilhar com outros, né, enviar essas mensagens dos programas para os seus contatos, enfim. Mas rapidamente assim, só para te orientar, nós estamos falando, né, com o Marcelo, né, com a sua esposa, né, a Nice, e estamos aqui com o tema do projeto que está sendo desenvolvido lá em Moçambique, que é Água para... Água aos Povos. Água aos Povos, né? Então o Marcelo está indo hoje à noite já, sai de viagem, para cumprir, né, uma parte desse projeto da perfuração de poços lá na cidade de Nampula. Ok, irmãos? Então, eu gostaria que agora a gente já vamos seguir para a parte da nossa oração e tal. Eu gostaria que você desse as suas considerações, Marcelo, comentasse sobre de que maneira, né, os irmãos podem corresponder com esse trabalho, podem estar cooperando, né? Não sei como, né, como que está sendo feito esse processo, mas seria interessante que os irmãos soubessem, né? E talvez aqueles que estão nos ouvindo, Deus pode estar tocando também, e ele vai poder contribuir com isso, fazer parte, né, de todo esse processo aí para o reino de Deus. Nós optamos por fazer o Face, né, fazer o Facebook, uhum, por conta dessa viagem, e disponibilizamos através do Facebook dados bancários, uhum, para que, se alguém sentir o desejo no coração de contribuir com isso na parte prática, uhum, entendeu? Aí tem os dados ali, uhum, para fazer depósito. Outras pessoas contribuíram com serviço, contribuíram como doação, cedendo funcionários e equipamentos. Uhum. Né? Então eu vi assim como Deus foi levantando várias pessoas para contribuir naquelas áreas que eram necessárias. As necessidades, né? Então, hoje aqui, se eu fosse começar a citar nomes aqui, eu ia citar pelo menos uns 30 nomes. Uhum. Né? Só que eu coloquei ali naquela página do Facebook, eu coloquei uma frase que dizia assim: se você tem o desejo no coração de contribuir, você pode optar em fazer dessa forma aqui. Por que isso? Porque a glória não é para homens. Uhum. A glória é para Deus. Uhum. Entendeu? Então eu não quis saber quem e com quanto cada um sentiu o desejo, tinha disponibilidade de contribuir. Uhum. Então isso é uma coisa que pessoal, a gente... Cada um com Deus, entendeu? Independente de quem, de valor. Uhum. Isso aí eu acho que é um momento assim que a pessoa tem com aquilo que Deus fala no coração dela. Uhum. Se ela sentiu o desejo, se Deus falou com ela e ela viu que ela pode contribuir, entendeu, com alguma coisa para alcançar vidas, uhum, tem total liberdade de proceder daquela forma. Por isso que eu não quis fazer uma coisa diretamente comigo, particular assim, entendeu? Uhum. Então eu coloquei esses dados ali e os irmãos que sentiram o desejo de contribuir com isso têm liberdade. Assim. Então, irmãos, para ter acesso a essa a página, né, vamos repetir de novo, que ali tem esses dados, né, da conta e tal. E eu posso dizer para os irmãos que né, eu conheço o Marcelo, conheço, né, a família, conheço, né, esse projeto. E eu posso, né, dizer para os irmãos que realmente é algo da parte de Deus e que vocês podem entender que tudo que for realmente investido vai ser destinado para o propósito pelo qual ele se empenhou e está, né, se colocando à disposição diante de Deus. Então, irmãos, visite a página do Facebook, né, Marcelo Mauro de Souza, e ali na página então você vai encontrar a fanpage do projeto, né, que eles estão desenvolvendo aí, estão enganjados, e ali você vai encontrar então os dados, as informações, né, não somente da questão de como eles podem contribuir, mas também um geral, né, um passo a passo de todo esse processo, né, para que você esteja mais inteirado, né, tenha realmente um conhecimento mais profundo sobre isso, até porque é importante, né, é importante que você conheça, né, cada detalhe, para que quando você se identificar, você saiba que é exatamente isso que o Senhor está te chamando. Eu vou disponibilizar ali a cada passo da viagem, eu vou colocar na fanpage. Desde a hora que estiver embarcando aqui, a hora que chegar lá, a hora que desembarcar, a hora que for que os irmãos estiverem lá para receber. E todos os passos eu quero registrar e ir colocando ali para que as pessoas possam acompanhar e possam estar orando, uhum, entendeu? Uhum. Sobre aquela situação que a gente vai estar vivendo. Uma oração específica mesmo, né? Toda documentada, então, essa viagem, né? Que legal. Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos orar, né? Esse é o nosso programa, né? Vamos orar. E então, em específico, nós vamos estar orando, né, por esse trabalho, por essa viagem do Marcelo. Gostaria que você também, talvez, esse programa nós estamos gravando agora pela manhã, início da tarde. E ele está rodando agora aí, no horário que você está ouvindo, já é noite, né? Teve seu início aí às 21 horas. Então, o Marcelo, nesse momento que você está ouvindo, ele já está voando, né? Qual é o tempo de voo, Marcelo? Hoje? O geral, hoje, até você chegar lá. Hoje eu embarco aqui de ônibus, eu saio daqui de Piçarras, vou para Guarulhos. Uhum. Chego lá amanhã de manhã, às 7, 8 da manhã. Aí embarco de lá de avião às 18 horas. Chego no outro dia de manhã lá, às 8 da manhã. Uhum. Depois pego um outro voo de Joanesburgo para Nampula, às 10h30, e chego lá às 2 da tarde. Às 2 da tarde. É. Então, nesse período aí que você está ouvindo aí, o Marcelo está tá nas nuvens, né? Então, que você possa estar unindo a tua oração, né, a oração que vamos estar fazendo agora. Quero aproveitar e pedir que a irmã Nice conduza essa oração diante do Senhor, para que realmente o Marcelo continue com essa sensibilidade, né, buscando do Senhor a orientação de como vai acontecer as coisas por lá, que o inimigo não tenha realmente nenhuma brecha, nada para poder intervir ou atrapalhar tudo que o Senhor tem feito. Amém. Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Te bendizemos e te adoramos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E eu agradeço, Deus, essa oportunidade que hoje nós estamos tendo aqui, Senhor, com o irmão Luciano, através da rádio. Esse momento de poder estar compartilhando com outros irmãos esse sonho, esse desejo que o Senhor colocou em nosso coração e que hoje está sendo concretizado por causa do Senhor. Amém. Pai, eu quero abençoar o meu esposo nessa viagem. Sim, Deus, em nome de Jesus. Quero que o Senhor esteja com ele a todo tempo, a todo instante, Senhor, dirigindo os seus passos, dirigindo a sua mão, Senhor, o seu coração. Amém. Tudo que o Senhor tiver que fazer, que o Senhor faça através da vida dele, Deus, através da vida dos irmãos que lá se encontram, Deus. Aleluia. Pai, prepara todo o caminho, Senhor, prepara as pessoas que vão estar lá para recebê-lo, prepara, Senhor, as pessoas que vão estar lá para receber a água, que seja encontrada essa água. E há muito mais importante, Senhor, o próprio Jesus, que é a água da vida, a fonte de vida eterna, Deus. Amém. Que essas pessoas se encontrem contigo, Deus, que essas pessoas possam ver brotar água não só da terra, mas de dentro de si mesmo, dos seus corações, Jesus. Senhor. Em nome possa de brotar Jesus. A água da vida, a água que dá a vida eterna, cujas pessoas que beberem jamais terão sede, Aleluia. Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Esse é o propósito, queremos. Deus, esse é para isso que o Senhor nos chamou, para nos levar, para levar essa boa nova, para levar água para os povos, não Amém, só Jesus. Água, mas água da vida eterna, Deus. Amém. Abençoa essa viagem, abençoa todas as pessoas que estão envolvidas nisso, Deus. Nós agradecemos e abençoamos a vida de cada uma que semeou, Deus, que Amém. Colocou o seu coração Amém, nesse projeto, Pai. Que nós sabemos que cada uma dessas pessoas foi movida pelo Senhor, Deus. Uhum. E eu também quero abençoar essas vidas, Pai, em Amém, nome Jesus. De Jesus. Te agradecemos e abençoamos também a todos esses que estão ouvindo, que eles também Sim, estejam Pai, com o coração ligados lados, em Pai, Ti, Pai. Entre essas para que todas essas coisas, Senhor, venha ser glorificado o Teu nome, Senhor. Não a nós, Deus, mas a Ti, somente a Ti, ó Deus. Amém. Porque é para isso que fomos chamados, Senhor, para levar a Tua mensagem, para levar a Tua palavra. Aqui e em qualquer lugar que o Senhor queira que estejamos, Deus, nós queremos estar fazendo a Tua vontade, cumprir o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer, Marcelo, né? A oportunidade Amém. De estar com Amém. Vocês, Obrigada, que o Senhor nos deu de conhecê-los, né? E de poder estarmos abraçados, né? Pelo reino, né? A Anice, né? Também, esposa. E aos ouvintes, todos vocês, né? Tenham uma ótima noite de descanso, de repouso, de reparação, né? O Senhor possa estar guardando vocês de todo mal. E na semana que vem, então, eu acredito que nós vamos estar aqui com a presença do Fábio, né? Que vai estar conduzindo o programa. E até lá, então, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu só queria finalizar me convidando para, na volta, eu trazer aqui um relatório né, de tudo que a gente viveu lá, das experiências, do que aconteceu. Demorou, né? Com certeza já está agendado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau. Amém.